lembras-te da nossa rua, que hoje é minha, já foi tu, talhada para nós dois, foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Um dia tu partiste e o vento frio e triste varreu toda a primavera. E agora veio o outono e as folhas ao abandono morreram à tua espera. E agora veio e as folhas ao abandono morreram à tua espera. Certas noites o luar traça o caminho no mar para chegares até mim. Mas é tão longa a viagem que só te vejo em miragem, num sonho que não tem fim. Mas é só te vejo em miragem, num sonho que não tem fim.